Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Monster, 21 gigawatts! Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações embaralhadas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 79º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Chegando no 100 daqui a pouco, hein, Vitor? Olha só que absurdo. É, quem começa chega lá. E aí eu falo pros ouvintes que no 100 vai ter algo especial já ou deixo suspense? Porra, acabou de já falar. Já falou, né? Não, mas eu não falei o que que vai ser. Ah, não, mas você já falou que vai ter uma coisa especial, né? Mas isso já tava meio óbvio, né? O cara chegar no episódio 100 tem que fazer uma coisa que preste, né? Não é uma só coisa mais especial, um, né? Você vai fazer um teleton de podcast. Vai fazer, cara, se eu fizer um teleton vai ser pra arrecadar dinheiro pra mim. Vai fazer no 99, esse vai ser o especial. Porra, ia ser uma trollada, né? Fazer o especial no 99 fazendo o 100, né? Pô, não vou fazer isso com eles não. Então, aguardem, ouvintes, que o 100 vai ser sim especial. E para falarmos aqui neste 79, que não é tão especial, mas também é especial ao mesmo tempo, nós vamos falar a respeito dos trading card games, ou seja, aqueles joguinhos de cartas colecionáveis e trocáveis. E para falar a respeito destes jogos, que eu particularmente não entendo lhufas, eu vou servir de orelha nesse episódio, estou aqui com meu ilustrador querido e companheiro de aventura, senhor Vitor Hugo Mota. E aí, seu Mota, como é que o senhor tá? Tô bem, eu só quero dizer que eu prefiro capixanga. Você prefere capixanga? Eu não entendi. Mas não lembra não dos Trapalhões? Que não. Tem um episódio lá dos Trapalhões que o pessoal vai tirar onda com os índios, né? E querem jogar carta com eles. Aí nessa que estão jogando, chega lá, ah, canastra, não sei o quê. Aí o Didi chega, capixanga. Aí nada. Aí capixanga real, ganhei. Capixanga real, tá bom, tá certo. E para falarmos a respeito dessa história também, além do meu querido Vitinho, daqui da equipe, nós temos também dois excelentes convidados. Diretamente num site que o seu Vitor Hugo Mota conhece muito bem, o Dragões do Sol Negro, eu dou-se o querido amigo Minar. Saudações, Minar. Saudações, pessoal. Aqui é Minar o Urso, direto pra vocês, falando de figurinhas. Opa, não, né? Também, por que não? Ora, bolas, tem gente que coleciona, que nem figurinha, só falta pôr no álbum, né? Muito bem. E me diga lá, Minara, o que que são os Dragões do Sol Negro? Rapaz, faz anos que eu tô tentando descobrir o que são, meu. Não, só um blogzinho sobre RPG, é só isso, é mais um blogzinho sobre RPG, onde a gente faz pra gente. Temos o nosso podcast, o nosso videocast, com edições fantásticas. Muito, eu acho que é isso. Muito bem, e o jabá em final vai ser mais caprichado depois, mas o endereço dos Dragões do Sol Negro estará aqui nos links relacionados. E também trouxe para esta conversa um ouvinte daqui do Paranerdia, que por acaso foi o cidadão que me sugeriu este tema e que mais por acaso ainda acabou sendo o especialista desta conversa, que é o senhor Éder Cardoso Santana. E aí, Éder? E aí? É prazer estar aqui hoje e don't daze me, bro. Piada interna de jogador de Magic, pelo visto, que eu não entendi lufas, né? Mas tudo bem, muito obrigado. O senhor quer fazer jabá pra algum lugar, seu Éder? Queria fazer um jabazinho pro Centelha Acesa, que é um blog de um amigo meu, o Christian Caprioli, que é um blog sobre Magic. Tá começando agora, e ele começou falando sobre o último torneio, né? O torneio da última edição. Essa última edição que chegou agora é dividida em 10 guildas, e ele fala sobre essas guildas, suas especialidades, suas estratégias de jogo e tudo mais assim. O blog vai tá começando agora e vai se atualizar cada vez mais, vai estar bem, é um blog bem legal, pessoal, podem entrar lá que vai ter muita coisa. Links também nos links relacionados daqui do Paranerd. Bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar a respeito desses jogos de baralho depois dos recadinhos. Vamos lá. Recados. Muito bem, vamos agora aqui a alguns recadinhos. O primeiro deles, obviamente, se você é nosso ouvinte via feed do iTunes ou por outro qualquer agregador de podcasts, lembre-se sempre que o site do Paranerdia é www.paranerdia.com.br. Além das postagens do podcast, tem várias outras postagens, como os contos do Daniel Rossi, as tirinhas da Liga da Justiça Mirim e outros vídeos bastante divertidos. As nossas mídias sociais, nós temos o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br. Inclusive, os ouvintes estão deixando de mandar e-mails para o Paranerd. Eu estou ficando chateado com isso, porque a gente já tem um bocado de tempo que não recebe nenhum e-mail. Temos também o Twitter do Paranerd, @Paranerdia. Temos também o Facebook, que é o fb.com/Paranerdia. Temos também a comunidade do Google Plus, que é gplus.to/Paranerdia. E também temos o DeviantArt, que é paranerdia.deviantart.com. Bom, e agora vamos ao momento que tenho certeza que todos vocês estavam esperando, que é o resultado do sorteio do Blu-ray do filme Loucademia de Polícia, oferecido aqui para o Paranerd pelos nossos queridíssimos amigos da Taverna do Ogro Encantado. E vocês, meus queridos ouvintes, passem lá na Taverna do Ogro Encantado, que é sensacional a quantidade de brinquedos, colecionáveis, action figures e um monte de coisa que a Taverna tem. Cara, é uma das melhores lojas online de colecionáveis que tem na internet, a Taverna do Ogro Encantado. E, sem mais delongas, o vencedor deste Blu-ray do Loucademia de Polícia é... Rufem os tambores, por favor... Domingos Coelho! Aê, o cara ganhou! Muito bem, seu Domingos! E aí, a imagem com a comprovação do resultado favorecendo o seu Domingos, o sorteio foi feito no random.org, vai estar aqui na postagem deste episódio. Domingos, manda um e-mail para cá, para o Paranerdia, com o seu nome completo, endereço, tudo mais, como manda o figurino, que aí eu encaminho para a galera da Taverna do Hugo Encantado para eles mandarem para você o Blu-ray. Então faça isso rapidinho, por favor, e parabéns por você ter ganho este maravilhoso filme em Blu-ray. Ficamos por aqui então, meus queridos, fiquem agora com este cast sobre esses joguinhos de cartas do barulho, os TCG. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Você está ouvindo Paranerd, um podcast para nerds. Estamos de volta! Bom, Vitinho, meu querido, o senhor, como meu companheiro, meu assistente, ajudante, querido amigo, como é que tá teu conhecimento desses TCG? O que que tu sabe de TCG? Eu sei que joga com feijão. Você sabe que joga com feijão. Tu é da época que esse jogo se marcava ponto com feijãozinho, né? Que cemitério era a melhor coisa de um jogo, nunca vi isso. Tá certo, tá certo. Pegar o morto que ganha o jogo. Não é? E tu, seu Minaru Urso, qual é a sua experiência com estes joguinhos? Eu acho que a minha experiência com trade card games é bem do chiclete Plock, que era do juntar os jogadorezinhos. Aí depois que a gente acaba crescendo um pouco mais, né? Aí acabou entrando os card games, que é o que eles fazem hoje o maior sucesso, né? Que era um Magic mesmo, né, cara? E esse joguei bastante até. Muito bem. E Éder, tu é um jogador, vamos assim dizer, mais profissa dessa história, né? Já participou de um torneio Caramba 4, certo? É, teve um torneio esse final de semana. No sábado ganhei o terceiro lugar. Olha, maior torneio do estado de São Paulo. Temos aqui, cara, então, o medalhista de bronze do torneio de Magic de São Paulo. Uma salva de palmas para ele, na verdade, que ele merece. Torneio, na verdade, de Franca. Não, então tira as palmas, que um torneio de Franca não vai porra nenhuma. Estado de Franca, é isso? Estado de Franca. Nossa. Sacanagem. Mas ele é considerado como torneio estadual, Éder? Não é considerado torneio estadual. É um torneio de lançamento de edição. Ocorre em várias cidades. Acontece que o outro da cidade de Franca é o maior do estado inteiro. Chega a ter 70 jogadores em um dia. E o senhor isso tá... lugar, então, mais uma vez, uma salva de mão. Agora ele tá merecendo de volta. Ah, parabéns, cara. Merecendo de volta as palmas. Eu também. Vamos começar a falar o seguinte. Eu acho que o melhor cidadão para essa primeira pergunta inicial é justamente o medalhista de bronze dessa conversa. Éder, meu querido, afinal de contas, que diabos é um TCG? Um TCG, ou Trading Card Game, é mais ou menos o seguinte. É um jogo de cartas colecionáveis. São várias cartas diferentes, com textos diferentes, muitas vezes com raridades diferentes, uma carta mais rara do que a outra, das quais você tem um jogo que é baseado nelas, que você também pode colecionar as cartas, porque são muitas diferentes. No caso do que eu mais jogo, que é o Magic, são mais de 20 mil textos diferentes, mais de 20 mil cartas diferentes, com elas reeditadas, reimpressas, que as pessoas colecionam também. Então são várias edições que as pessoas que têm colecionadores pagam uma fortuna na coleção. E é basicamente isso, um jogo que você pode colecionar as coisas que você joga. Cara, eu fico imaginando como é que é uma coleção de 20 mil cartas. O cara tem que guardar um quarto só pra botar as cartas dele. Literalmente dá pra fazer um castelo de cartas. Literalmente. Pra mim é tipo Dragon Ball, né, cara? Você tá com o primeiro, mas não. Tem o Z, o Y, o J, e agora ele vira 3, 4, 5. É, tá igual Naruto também, né? Tem Shippuden, Shippuden, se fudeu. Vamos fazendo. Pô, e agora o que a gente faz? Pô, vamos reeditar as novas, a gente muda aqui. Onde tem a vírgula, a gente bota E. Falando em Dragon Ball, tu viu que o Toriyama tá ameaçando começar de novo, né? Tá ameaçando mandar outra versão, né? É ameaça mesmo. Mas não tem fim, cara. Sei lá, cara. Cara, o cara tem o alfabeto inteiro. Ele chegou ao ponto de usar duas letras só pra poder fazer de novo, cara. Pois mas o GT não era o Toriyama que tava fazendo. Eu sei, mas é Dragon Ball, o problema é esse. Só autorizou. Só que é uma merda. Só autorizou, mas tá bom. Ah, mas autorizou é dono, né, cara? É, né? Autorizou já é criminoso, já. É cúmplice, pelo menos. Não mais nada daquilo lá. Parece que nego não viu Minority Report, né? Tá certo, tá certo. Bom, senhor Urso. Diga, meu querido. Responda cá uma coisa. Qualquer jogo de baralho é um TCG? Cara, na minha opinião, é como colecionável. Mas o termo é igual o termo que eles usam hoje entre gibi e HQ. Entendo, vocês conseguem entender a diferença? Eu não, talvez o Matheus HQ mesmo soubesse. Mas pra mim, gibi e HQ é a mesma coisa. É, gibi é pra todo mundo. HQ já é uma coisa mais especializada, mais bonitinha. Mas pra mim é só nomenclatura, na minha opinião, cara. Eu acho que todo baralho de jogo, até o Super Trunfo, Porra, jogaço. Cara, isso é o que eu chamo de trading card game. Informativo ainda. Tu não vai encontrar um duende maneta. Tu vai encontrar esses carros que tem aí. Exatamente. No Super Trunfo. Isso que eu acho maneiro. Tu vai encontrar. Só não vai encontrar o de dinossauro. O dinossauro realmente vai ser difícil. De dinossauro, de tubarão e de carro. É os únicos três que existem. Eu tinha um Super Trunfo de super-heróis Marvel, cara. Era muito foda. Era muito foda. Eu tenho uma merda dessa também. A carta Super Trunfo era o Capitão América, porque ele não tinha poder pra enfrentar os outros. Não tinha porra nenhuma, né? O cara te enfrenta com uma tampa de esgoto. Cara, mas recentemente, com essa empresa de salgadinho aí, que eu não lembro, cara, qual delas que foi exatamente. Problema não estamos recebendo nada dela. Pois é, ela começou a refazer, cara. Isso tem menos de um ano, cara. É aquela empresa de salgadinhos que todo mundo sabe qual é, né? Que, Isoporitos. Né? Que tem o nome de uma mulher e uma peça de computador no nome da empresa, né? É aquele capacete feminino, né? É, isso. Que usa um smiley estilizado como símbolo, né? Que eles estão editando agora uma série de figurinhas do Homem de Ferro. Basta saber quem é a figurinha do Homem de Ferro, agora todo. Se alguém não sabia qual era a empresa, agora tá sabendo, Dani. Se tem, cara, pode ser jabá. Trading Card Games, né, cara? Mas eu tenho uma outra parada, assim, que você colocar meio que umas perspectivas de personagens, colocava eles ali pra coexistir. Cara, não sei se era no Tang, mas que tinha lá o Capitão Guaraná. Era no Tang, era Tang, era no Tang. Era no, se não era o Tang, era o Kisuko. Eu não sei, não, quando foi? Ah, 1900 e sorte era um atributo. 1900 e Kisuko existia, porque acho que Kisuko não existe mais. 1900 e vovó colecionava carta, né? É, né? 1900 e meio não existia ainda. Nem acreditei que eu tava vendo. Achei que era algum tipo de miragem, ilusão, paranoia. 1900 e Carlos Alberto era engraçado e Didi também. Bom, o negócio é o seguinte, eu não tenho nenhuma experiência com trade card games, pelo menos a versão carta de verdade. A única coisa que eu já joguei de trade card games foram os videogames de Yu-Gi-Oh! Isso me habilita pra alguma coisa, além de ser zoado? Sim, pegar uma corda e amarrar no lustre. Depende, eu não queria comentar Yu-Gi-Oh? Nada, né, cara? Alexandre, depende, qual o Yu-Gi-Oh? O de Play 1 ou de Play 2? Se for de Play 2, você pode ser zoado. Eu tinha os dois, eu joguei os dois. Eu joguei o do Play 1 no Play 1 e o Play 2 no Play 2. Pra quem não jogou, o Yu-Gi-Oh de Play 2 que eu tô falando é um que é tipo um tabuleiro de xadrez que você vai andando nas casas com as cartas. É o War of the Roses. Lavar uma louça, nada, né? Seguindo viagem aqui, na sua opinião, seu Eder, quais seriam as principais características que fazem um TCG? Papel. É, além do papel, ou não, às vezes eles podem ser até feito de plástico. Viu? Lascou-se, Vitor. Mas eu sou de uma época em que o plástico ainda era uma raridade, rapaz. Não, o meu filho tem uns colecionáveis que a cartinha é feita de metal interno, velho. Que rola uma bolotinha em cima. Já sei o que é. Saca, sim? Meu também tem. É por causa da bolinha que você taca e a bolinha tem um ímã. Isso, vira o bicho, sim. É, essa mesmo. É uns Pokémon. Pokémon não, acho que deve ser daquele Ball, não sei o que lá. Bakugan. Bakugan. Isso. É um troço que misturou ao mesmo tempo e de forma aleatória. Bolinha de gude, jogo de cartas e animes escrotos. Um dia a gente ainda vai ter um que vai envolver pipa, cara. Já teve de peão? Né? Já aí, teve de peão. Tô falando, é um ciclo, cara. É um ciclo. A gente vai sair do convívio e vai começar a trazer as coisas que nossos pais jogavam pra dentro de casa pra jogar com carta, maluco. Cara, eu não sei se já não tem. Olha só, cara, eu sou de uma época que Beyblade era um peão de madeira pra você rodar com amarrando uma corda em volta. É, isso aí, passava 30 minutos apontando até a mãe xingar, pá, vai fazer o quê? Uma faca com isso aí? Vai fazer o que com essa merda? Vai se a polícia machucar. Te pega, você vai pra Febem, filha da puta. Mais ou menos por aí, cara. Tem mais gente que era dessa época, não é só tu, velho. Tá bom, Éder. Quais são as principais características de um trade card games, além de ser de papel? Serem várias cartas diferentes, elas terem edições, tipo, tal mês sai uma edição com algumas cartas novas, daqui a alguns meses sai uma nova. E torneios, que normalmente acontecem organizados pela própria empresa que fabricou as cartas. Esses torneios normalmente são com cartas mais novas, que é pra você conseguir jogar com as cartas mais novas, que daí você é obrigado a comprar as novas. É exatamente o que eu ia falar, pra você ver que o cara faz o torneio só com as cartas mais novas pra te obrigar a comprar. Se você já formou um conjunto de cartas poderoso, foda-se, né? Muito já bem. Já era. Joga no lixo que tem novas. É o tal do deck, né? Exatamente, o tal do deck é um conjunto de cartas que você monta pra jogar, né? É isso que é um deck? É. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho um deck, sei lá, de 1997, ele ainda pode ser efetivo contra um de 2013? Quase todas as cartas. Tem algumas que foram canceladas. Como é que eu vou saber? Ele não só pode, como talvez, dependendo do cara que montou, o deck vai ser até banido. Porque existem algumas cartas antigas que são tão fodásticas, mas tão fodásticas que foram proibidas de serem jogadas. Existe um formato que você pode ter uma de cada no baralho. Deixa eu usar agora meu... Deixa eu usar meu conhecimento nulo agora, que nem o Exódia. Cara, se pá é pior que o Exódia. Cara, que orgulho. Que orgulho, né? Não, meu, de não saber. De não saber. Exódia... Ah, mas tu conhece o Prazódia. Não conheço nem a Prozódia, cara. O que é? Exódia era um conjunto de 5 cartas do desenho Yu-Gi-Oh! Que, se juntadas, se você conseguir lançar essas cartas no tabuleiro, tu ganhou. É vitória automática. Mas é quase impossível você conseguir pôr essas 5 cartas pra batalhar, entendeu? Elas são 5 peças que formavam o gigante Exódia, o Proibido, ou sei lá, caralho, que seja, que eu não lembro. Dragon Ball estágio 3. Por aí, quando eu era criança, eu jogava Yu-Gi-Oh! Tinha um filho da puta que botava 6 Exódia no baralho. 6 grupos de Exódia? 30 cartas de Exódia? 6 grupos de Exódia. Eu só jogava com essa porra. Era só Exódia. Não tinha mais nada. Tinha mais nada, só tinha Exódia. Cara, eu acho que a principal característica de um colecionável de carta é que ele é, como diz nosso amigo ali, que, na minha opinião, ele tem que ser finito, sabe? Ele tem fim. E as cartas não podem ser vendidas todas juntas. É o que não acontece com o Magic, né? Que já estamos em 20 mil. É, aí pra mim eu acho que já foge do colecionável. Aí entra em novas edições, sabe? Assim, é onde eu acho que. E por isso que eu até parei com isso, porque eu acho que aí vira Dragon Ball. Nós brasileiros que temos pouco acesso a adquirir esse tipo de produto, cara, que você tá fechando a tua coleção, vamos dizer assim, não pra quem tá jogando, porque fechar um deck pra jogo é diferente de fechar a coleção das cartinhas, vamos dizer assim. A hora que você tá fechando, o filho da mãe lança um novo agora no inverno, ou não sei o que, lá na Páscoa. Pô, fudeu, velho, já era. Adiantando uma coisinha da pauta, tem gente que só coleciona essas cartas sem querer saber jogar ou sem ter interesse em jogar? Existem alguns. Eu? Obrigado. Eu conheço um. O cara é tão fissurado na coleção dele que você chegou com uma carta que a única diferença é que ela brilha. O cara arranja um jeito de pegar de você. E ele não joga. Ele só coleciona. Caraca, isso sabe o que é, cara? Instinto de dragão, mano. Juntar coisas? Juntar coisas que você nunca vai usar, mas fica puto quando tiram de você. É verdade, cara. Cara, mas é assim, é que eu. Cara, principalmente do Magic, tá? Do Pokémon e do Yu-Gi-Oh! Eu já acho que não. Mas do Magic, cara, as artes, cara, são fantásticas. Ah, que isso? Não tem como você... As artes do Pokémon são bonitinhas. Bonitinha, cara. Pelo amor de Deus, a gente tá falando de sangue e Pai Mei. A gente tá falando dos demônios da profanação, cara. Bonitinha aqui, né? A gente tá falando de nível. Eu taco fogo? É, pô, eu tô falando de Jeff Isley, esses caras, velho. O cara vem falar de. Sei lá, de quem. Tudo bem, eu tô zoando com essa história do Pokémon, mas Pokémon, pelo que eu fiz na minha pesquisa, é a segunda franquia mais vendável de trade cards do mundo. Só perde pro Magic. Cara, ó, eu parei com o Magic, tá? Mas eu acho, entre esses, o Magic, o Pokémon, e tem aquele outro do AD&D que era bem legalzinho também, que você é um guerreiro, o cara vai ter que chegar até você e tal. Eu não lembro o nome desse daí também, que é meio antiguinho, assim. Spellfire? Não, não é Spellfire. É tipo um combate de soldado, assim, sabe? É um contra o outro e tal, mas é do Dungeons & Dragons. Cara, mas na minha opinião, a mecânica mais funcional, de repente o especialista aí pode me contradizer, é a do Pokémon, cara. É mais facinho de usar, mais facinho de aprender e é mais facinho de brincar, sabe? Então vamos aproveitar. Olha só, vamos aproveitar então essa sua colocação para eu fazer então uma pergunta. Os títulos diferentes têm mecânicas diferentes? Os títulos, você diz? Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, por exemplo. Tem, sim, cara, é como... Desculpa, pode falar, cara. As mecânicas, elas costumam ser diferentes, sim. No entanto, a tendência é elas irem se aproximando. Porque, por exemplo, o Pokémon, ele não tinha respostas, entendeu? Resposta é alguma coisa que, enquanto o cara tá jogando, você joga também. Com alguma armadilha, no caso de Yu-Gi-Oh!, alguma mágica instantânea, no caso de Magic. O Yu-Gi-Oh! Já tinha, só que agora eles estão se aproximando um pouco mais do Magic pra isso. O Magic tá aproveitando um pouco deles com formas de ganhar jogo, de estratégia. As mecânicas desses três são as principais, elas são um pouco parecidas, que é, basicamente, você ataca, pá, e ganha do seu oponente. No caso do Pokémon, você não tem vida. No Yu-Gi-Oh! E do Magic, você já tem. Não, tem gente que discorda disso, acho que quem joga Magic também não tem vida. A gente tá falando de uma vida imaginária, cara. Ah, tá, desculpa, não. Cara, eu acho que tem um limite muito, uma linha muito tênue entre o jogo e a total obsessão pelo negócio. É, você pode ver também que tá aí, ó, um monte de carteiro vivendo cheio de carta junto. Puta, Tuduche? Assim? Tuduche? Tá bom, né? Você tem que cumprir a cota, né? De 3 Tuduche por episódio, né, Vitor? Eu tô começando tarde, eu tava vendo agora aqui o cronômetro. Né? Tá certo. Agora, Minar, o que é isso de registro de patente das regras? Cara, é que você, quando você cria um jogo, você tem o seu direito restrito sobre as regras do jogo. Você não pode, por exemplo, vamos pôr aqui um jeito fácil, as regras de RPG, por exemplo, sei lá, de videogame. A tua engine, que seriam as suas regras, o modo como o mundo funciona e se comporta, é do registro do cara. Por isso que os jogos, eles são parecidos na medida do que é permitido utilizar, entendeu? Eles nunca vão se tornar iguais. Porque não pode, não tem que pagar direito. Se aproximar. Boa. Ficar um pouco mais parecido algumas coisas. Excelente. Existe alguma coisa, Éder, por exemplo, dentro, entendo esse negócio do registro de patente das regras pra não virar o samba do crioulo doido, tendo essa porra toda. O que eu quero entender é o seguinte, de repente, pra fanboy querer mostrar pra outro fanboy que o dele é melhor, existiria uma regra de ouro pra que todos pudessem jogar e poder ferrar o outro? Como assim? Pokémon versus Blade. Depende de quem faz o bullying, de quem é o bulinado na situação. Por exemplo, você... Não, eu tenho aqui o meu deck de Magic com meus orcs, albinos, eunucos. Vou colocar eles para lutarem contra o pessoal da edição bola esquerda do Pokémon. Aí vai e coloca para jogar os dois, para ver quem é o melhor. Existe uma regra que, de repente, o pessoal pode colocar isso no... No campeonato? Não, são regras diferentes. Não sei, cara, por isso que eu tô perguntando, uma regra de ouro pra tornar isso mais interessante. Vamos ver qual vale mais. Existe algumas regras relativas a banir. Crossover? Você bane alguma carta, alguma estratégia de algum modo de jogo. Por exemplo, em Magic, a estratégia de modo de jogo é assim. Você divide em P2, que é Standard, que são coleções mais novas. E Modern são coisas mais antigas. Aí as antigas vão jogar contra as mais novas em torneio. Quando joga, tem algumas cartas que são banidas só pra você não chegar e ganhar a roda, entendeu? Ganhar de qualquer jeito. No caso do Magic, o que faz as regras, vamos dizer assim, são as cartas. Por causa que as cartas, elas têm textos que... Porque as regras, elas são definidas. a não ser que alguma carta diga que aquilo pode ser diferente. Exemplo, você só compra uma carta por turno, a menos que alguma carta fale que você pode comprar mais cartas. Existem essas manipulações. Agora, o cara que sofre bullying é isso e, vamos dizer assim, não existe. Se o cara tiver um deck mais foda que o seu e for pra um... Se vocês dois estiverem num torneio, o cara te massacra se quiser te humilhar. Agora, uma coisa que eu andei pesquisando, pra eu não ser um orelha completo nessa conversa, eu dei uma olhadinha de leve na página da Titia Wiki, né? E lá tem listados mais de 300 títulos diferentes de TCGs. E mesmo lá tá dizendo que a lista não tá completa, quer dizer que ainda deve ter muito mais. Cara, você aí na tua casa pode criar os teus, cara. Então... Cara, mas olha só, eles vão de temas sérios como batalhas medievais, como é o caso do Magic, por exemplo, até TCG de Bob Esponja e My Little Pony. É, cara, tem do Mickey, tu consegue, cara. Imaginar? Não, tu consegue imaginar um TCG de My Little Pony? Consigo, o nome disso aí é papel de carta. Papel de carta. Você escreve e manda pros amigos, pô. Porra. Não, cara, mas TCG de Bob Esponja também é papel de carta, né? Pra mandar pros amigos. É, tem que usar a imaginação. A principal, a carta mais foda de My Little Pony deve ser o Pony Maldito. Do... Pony Maldito. Éder e Minar. Magic é o título mais famosão de todos, né? Ele foi o primeiro? Por mais estranho que pareça, é o título mais famoso, mas sempre que você tá jogando, vem algum viado e pergunta: vocês estão jogando em Yu-Gi-Oh? Eu jogava isso aí também. Aí é que tá, boa, gostei dessa sua colocação. Yu-Gi-Oh, o desenho, ele foi responsável meio que por uma febre de trading card games aqui no Brasil, ou estou enganado em falar isso? Não, você não está enganado. Foi assim, quando surgiu o jogo aqui no Brasil, ele surgiu meio que em paralelo com o desenho. O desenho, sim, saiu para rede fechada e as cartas saíram logo em seguida. O problema é que aqui no Brasil, a gente não teve... Até hoje não existem muitas cartas 100% originais em português. Porque era tanta carta pirateada, principalmente quando o desenho começou a passar na Globo e virou uma febre geral, que não vendia a carta original, vendia só as cartas pirateadas, que você comprava 1 quilo delas por 50 centavos. Cara, eu já vi cartas piratas de Yu-Gi-Oh! De todos os tamanhos possíveis. Já vi do tamanho de um selo até o tamanho de uma capa de DVD. Cara, a carta era tão pirata, mas tão pirata que vinha com tapa-olho. A carta era tão pirata, mas tão pirata, cara, que era feita com papel jornal. Tu botava a carta na mesa e tinha que segurar pra ela não voar com o vento. Tão pirata que tinha um mapa atrás. Agora, Magic foi o primeiro ou não? Dos famosos foi. Magic foi o primeiro. Magic é mais velho do que eu, cara. É uma coisa, assim, extraordinária de antigo. Cara, é da época de vocês, assim. Antigo, só uma múmia mesmo. Agora você diga a sua idade pra que a gente se sinta velho. Eu tenho 16 anos. Filha de uma puta. Não. Aí é feio. Aí não. Isso é pra tratar todo mundo de idoso, né? Desgraçado, miserável. Isso é da época de vocês, 1900, e as placas eram amarelas nos carros. Aí, ó, nunca vi uma placa amarela na minha vida. É. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Tá, Éder, o cidadão que joga Magic, pra ele poder participar de um torneio, ele pode, tipo, cata meia dúzia de cartas que ele tem na coleção dele, ou ele tem que realmente traçar estratégias, montar decks que façam com que a sua estratégia funcione? Ele pode fazer um deck temático de acordo com o tipo de carta que ele mais gosta, ou é melhor misturar cartas de tipos diferentes? Conta um pouquinho a respeito disso, que já participou do torneio, que inclusive é o terceiro colocado do torneio de Franco, o maior torneio do estado de São Paulo. Bom, é mais ou menos assim. Existem vários tipos de torneio. No caso do Magic, a cada 3 meses, eles lançam uma edição nova com cartas novas. E sempre que faz essa estreia de edição, existe um torneio chamado Pre-Release. O Pre-Release é um torneio que você vai pagar e você vai receber boosters. Os boosters têm 15 cartas, uma rara, 3 em comum e 11 comuns. Você vai pegar essas cartas, você vai pegar essas cartas e montar, listar elas pra garantir que você não vai levar uma de casa, alguma coisa assim. E você vai usar aquelas cartas pra montar um deck na hora, entendeu? Não necessariamente você vai... num torneio, você vai pegar alguma carta de casa pra levar. Você, dependendo do torneio, você pega carta aleatória, que você não sabe o que você vai vir. É no susto, parado. E dependendo do torneio, são cartas restritas. Tipo, Standard, que é o formato T2. Só pode cartas mais novas. Se você chegar lá com um monte de carta mais velha, os caras não vão aceitar você jogar. Num torneio, o povo chega a fazer... vou ter que botar um Blue Oyster nessa, mas dane-se. O pessoal chega a fazer troca-troca entre as cartas... Olha, cara, depois do torneio, costuma ter. Às vezes antes, dependendo do que for, pede umas cartas emprestadas. Toma um chope. Sempre acontece. Toma um chope primeiro, né? Conversa um pouquinho. É, aí rola, mas no seco, assim, acho que não. Falando que essa geração tá perdida. Ah, uma coisa, uma pergunta que eu acho interessante ser feita nesse momento. Magic é publicada no Brasil em português? É publicado no Brasil em português atualmente. E quanto tá custando um pacotinho de cartas? Olha, vai depender do lugar em que você tá. Por causa que os donos das lojas, eles recebem as caixas com os boosters ou fat pack. Várias formas diferentes de comprar carta. Depois eles vendem aquilo de novo, entendeu? Aí, aqui em Franca, tá custando R$11. R$10,90. 15 cartas. Em São Paulo, dependendo do lugar, eu vou falar que tem a R$15. Por causa que é um bairro que até o cara sair da casa... Se o cara for num lugar onde é barato, ele vai ter que sair da casa dele, pegar um ônibus, pegar metrô, pegar... Puta que pariu, chegar no lugar, comprar os boosters e depois voltar pra casa. Isso aí já foi mais caro do que comprar o de R$15 que tá ali do lado dele. Ô, Vitor, é tipo Barra da Tijuca, saca? Puta que me pariu. Tem pior, Alexandre. Jacarepaguá. Não, mas Barra da Tijuca é foda que pra ir na padaria tu tem que pegar carro. Beleza, cara. Mas pra Jacarepaguá, nem pegando carro você consegue sair de lá. Outra dimensão. Puta merda. Bom, me responde uma coisa que me deu agora dúvida, seu Éder. O que é um boost e o que é um fat pack? Um booster é um pacotinho que vem 15 cartas. Aleatórias. Você não tem a mínima ideia do que vai vir ali. Você só escolhe o booster de uma edição. Não, mas ele tem a pré-definida, né? Uma rara que você tava falando e 5 não sei o que lá e o resto normal, né? Uma rara, 3 incomuns e 11 comuns. A rara, assim, a cada 6 raras, uma dessas raras vai ser mítica rara. Isso define a raridade da carta, ou seja, a chance de você sair com uma carta vai ser maior ou menor por conta disso. Mítica rara, cara, parecia ser um primo distante do Agostinho Carrara. Para de pegar nos tubos. Não, cara, mas mítica rara foi na hora que eu fui no Agostinho Carrara, mas tudo bem. Cara, isso parece nome de escavador de esculturas antigas, sabe? Tá bom. Agora, me diz uma coisa. O fato de uma carta ser rara, incomum ou comum, influencia alguma coisa no poderio da carta? As raras são mais poderosas? Ou é rara só porque só tem 2, 3 no mercado? A rara, ela costuma ser melhor, entendeu? Existem raras, mas existem raras que a gente chama de rara crap, que a rara aqui é uma merda, ela não vale bosta. É o Magikarp. É o Magikarp do negócio, entendeu? Me tira só uma dúvida, cara. Me confunde muito esse negócio da carta rara, não sei o quê. Porque, como eu disse, né, eu sou da época do mimeógrafo. Então, você tinha que ter realmente a carta ou trocar pra você poder jogar legal e usufruir desses benefícios dessas cartas. Sim. O que me impede hoje de ter um amigo lá na Tchecoslováquia, não existe mais, lá na Chechênia, ele ter uma carta rara, escanear a carta rara, mandar pra mim o template, eu imprimir e ir pra um campeonato desse daí e botar para foder. As leis de patente que te levam preso por falsificação. Tá, o cara vai tirar a carta de mim. Eles fazem check-in de cada carta lá. Não, essa carta em aqui. Torneio não, grande, em torneios grandes, eles verificam todas as cartas se elas são originais. Pra você ter uma ideia, as cartas de Magic, elas de Trading Card Game em geral, elas são caras porque elas são difíceis de falsificar. E você sabe, e você vê assim e fala, ah, essa carta é verdadeira. Elas são impressas na Bélgica. Cara, entendeu? E agora isso elas eu discordo feitas, completamente. Elas são idealizadas, feitas inteiras nos Estados Unidos. Aí elas são mandadas pra Bélgica. Lá na Bélgica eles imprimem, eles fazem impressão de todas e mandam, distribuem pro resto do mundo. Mas elas não são difíceis de falsificar, cara, o Magic, cara. É impossível. Não existe forma de falsificar. Não, tanto é que como. Se você pegar qualquer carta de Magic, pegar numa ponta dela e na ponta oposta da parte contrária e dobrar encostando as duas pontas e a carta não amassar no meio, significa que aquela carta é verdadeira. Se ela se ela amassar é porque ela é falsa. A carta tem algum tipo de falsificação ali. Esse é o teste geral que se faz. Mas esse baralho faz isso, cara. Não é, cara, da Copac. A Copac vai ser a maior falsificadora de Magic da história do mundo. Vou deixar a ideia plantada aí, Copac. Não, mas a Copac tem um jogo de carta, velho. Ah, Pokémon é da Copac. É a Copac que produz as cartas de Pokémon aqui no Brasil. Aí, eu acho que é ela mesmo, exatamente. É ela mesmo que eu vi no site da Copac. Tem uma página ensinando como é que se joga o card de Pokémon. Pela Copac, né? Sim, da empresa, no né? site da Copac tem. O link do como é que se joga a carta de Pokémon vai estar aqui nos links relacionados, tá, ouvintes? Já falamos que torneios, eles podem, dependendo do tipo de torneio, eles te dão as cartas e seja o que Deus quiser. Mas existe torneio que você pode trazer carta de casa? Existem torneios que podem ser, você pode levar carta de casa. Incluindo, no caso do Pokémon, você tem a Liga Pokémon. No caso do Magic, você tem o torneio que é o Game Day, que é um dia que você chega lá e joga. Todos os jogadores ganham uma carta em comum. E os top 8, ou seja, os 8 melhores jogadores, recebem uma carta rara. Essas duas são promo, elas são bonitinhas, brilham, tem arte em toda a carta. E o primeiro colocado ganha um playmat, que é um tapetinho pra você jogar e botar as cartas em cima. Também o Friday Night Magic. Friday Night Magic é um torneio que acontece toda sexta-feira à noite. Ah, vá. Por isso que é Friday. Ah, caraca! Porque os jogadores ganham uma carta promo também. Mas é mais pra reunir os jogadores mesmo, pra ficar jogando, se divertindo. Então as premiações em torneio se resumem a outras cartas do próprio jogo. Não tem nada assim mais do tipo $1,000 pro vencedor ou tal coisa, não. Então, quando você joga esses torneios tipo Game Day, Friday Night Magic, você vai ganhando pontos, que são os Planeswalker Points. Quanto você tiver muitos pontos, você pode ir para torneios maiores. E nesses torneios grandes aí tem recompensa em dinheiro, que são baita, são umas fortunas gigantescas. Os caras gastam uma fortuna geral de uns 1,000 contos nos baralhos pra poder ganhar. Costumam ganhar e eles chegam com um lucro astronômico de dinheiro com as cartas. Então dá pra ganhar dinheiro. Então dá pra ganhar dinheiro com essa brincadeira. Dá pra ganhar dinheiro com essa brincadeira. O torneio que eu ganhei, quer ver? R$160 em cartas. Pois é, quanto você já comprou de carta? Oi? Quanto você já comprou de carta? Cara, essa pergunta é difícil, hein? Vamos supor, o que eu mais tenho é de torneio. Tudo bem, que eu paguei pra jogar e ganhei as cartas. Vamos supor assim, que você tem aí, são 20 mil títulos, né, dentro do Magic, aproximadamente, 20 mil cartinhas. Você vai dar aí uma média de 15 por pacote, são 1.333 cartinhas pacotes que você tem que comprar, se não vier nenhuma repetida, pra ter uma de cada. Cara, isso aí... Essa matemática. A 11 pila são 14 mil, se não vier repetida. Você ganhou quanto? R$100? É, mas o cara não gastou. Não gastou 14 mil até agora, Miná. Também não seja sacana também, né, porra? Eu não gastei nem metade de mil. Isso eu tenho certeza. Também conhecido como 500 em alguns países. R$500. Ou no caso, mais ou menos $250. Quer que eu fale em euro também? Não. Agradecido. Muito agradecido. Desses 200 textos, você tem que levar em conta que, nessa edição que teve agora, Dragon's Maze, mais ou menos 150 cartas. São mais ou menos 35 raras. Ou seja, em uma edição de 150 cartas, você teria que comprar aproximadamente 36 boosters para ter todas as raras. Entendeu mais ou menos como é que seria a coisa? É muito mais booster do que você colocou. Desde que não repita nenhuma, né? Porque tem... Desde que não repita nenhuma. Ah, mas também tem uma coisa, Miná. Deixa repetir que depois tem o troca-troca. Ah, eu tinha esquecido. Chopinho e tal, som, música ambiente. É, ué. Aí rola. Não, agora falando sério, sem sacanagem. Falando sério, sem sacanagem. Só que não compensa muito pra pegar esse tanto de coisa. Se você tiver... por exemplo, nesse momento, que estão jogando 7 edições de Magic. Então você só precisa pegar dessas 7. Daqui a 2 meses, 3 delas vão cair. 3 delas já vão pro chão, entendeu? Não, daqui a 6 meses, 4 delas vão pro chão. Olha só. Eu vou usar novamente meu profundo conhecimento de leigo nessa conversa. O meu profundo conhecimento de leigo se restringe aos 2 jogos do Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1, do PlayStation 2 e o próprio anime, propriamente dito, né? No anime do Yu-Gi-Oh! Tinha maluco jogador, tinha jogadores lá no meio da brincadeira que tinham decks ou tinham conjuntos de cartas tematizadas. Ou seja, um cara só lutava com cartas do tipo inseto. O outro só lutava com máquinas e robôs. O outro só lutava com cavaleiros medievais. Tem disso também no Magic? Tem disso no Magic também. O cara do Centelha Acesa, ele tem um deck apenas de humanos. Apenas humanos jogam no deck. Existem pessoas que usam estratégia de jogar apenas com zumbis. Teve uma época que o que jogava muito, isso já faz um ano mais ou menos, uma das coisas que mais jogava era lobisomem. Você montava um deck só de lobisomem, aí você enchia de carta que melhorava todos os lobisomens. Aí os lobisomens ficavam tudo forte e matava o oponente. Ou então vampiros também, que são muito comuns. Eu acho que o Magic, ele favorece esse tipo de você selecionar um tipo do exército. Desde o conceito dele, né? Que é terra, água, fogo. Então tem o gelo e tal. Porra, por um segundo eu ia gritar coração. Vai, planeta! Eu segurei. Cara, foi um segundo só, que ele já tava encaminhando terra, água, fogo. Se ele falasse vento, eu já encaixava o coração e mandava um vai planeta. Isso aí que ele falou é bem importante de a gente retomar aqui nos trading card games, principalmente nos mais famosos. No Yu-Gi-Oh! Você tem algumas... você tem os tipos de cartas, você tem as cartas dark, você tem as cartas de terra, as cartas de fogo, de água, de guerreiro. No Pokémon, você tem os tipos de Pokémon que você vai jogar. Aí eu sei mais, são... tipo grama, tipo fogo, tipo água, tipo metal. No caso, o que joga é planta, elétrico, psíquico, metal, lutador, água, fogo, e se não me engano, só esses. É agora. Ah, e tem... coração, manda aí. Agora. Também. E os pokémons normais, que isso daí não interfere muito a cor deles, porque eles não tem nenhuma. É, né, mas tenta enfrentar uma Jigglypuff pra tu ver se tu não cai duro de sono. O Vitor tá enfrentando uma nesse exato momento. Porra, caraca, enfrentei uma madrugada inteira. Isso aí, velho. Você tem as 5 cores, que são azul, branco, vermelho, verde e preto, que é ilha, floresta, montanha, planície e coração. Pântano. Vai, planeta! Que coração! Tu vai insistir nessa, né, Miná? Uma hora vai dar certo. Né? Tá. Uma hora vem. Apesar de elas terem essas cores diferentes, o mais comum é você misturar mais de uma cor. Que, por exemplo, os decks de Pokémon, você vai ver muitas vezes eles têm Pokémons de vários tipos diferentes. Ash Ketchum já nos ensinou que você ficar só com um Pokémon de um tipo é furada. Os líderes de ginásio só tomam na cabeça por causa disso. É furada por um motivo. Você tá com um Pokémon de fogo, o cara chega com um Pokémon de água, seu Pokémon tem fraqueza, ele acaba com você, o cara te estupra com os Pokémon dele. Você perde até o rumo de casa, você fica com medo da própria sombra depois que perde pro cara. Cara, eu uma vez, eu assisti, pra não dizer que eu tô totalmente leigo nessa palhaçada, palhaçada de brincadeira, tá? Palhaçada do que eu tô fazendo, não o que vocês estão falando. Vocês estão falando maravilhosamente bem. Eu assisti... Não, é sério? Então desculpa. Eu assisti uma vez uma partida de Pokémon. Estava num anime Friends da vida e tudo quanto é evento de anime tem sempre os putos num canto jogando as cartinhas do Pokémon. É batata. É de um lado karaokê, do outro os caras jogando cartinha do Pokémon. Né? O sonho de ser japonês. Não, pô. Anime Friends, Vitor. Não é Anime Freaks, não. Eu tô lendo o chat, tá, seu filho da mãe? Miserento. Eu estava muito interessado na parte do karaokê, porque eles estavam cantando temas de Shandman, Flashman, Jaspion, entendeu? Eu estava muito interessado. Mas, de repente, de um canto de olho, eu vi dois malucos com baralhos, jogando cartas. Aí eu pensei, o que os caras estão fazendo jogando baralho no meio de uma porra de um evento de anime, né? Eu fui lá ver. Ah, eram as cartas de Pokémon. Cara, eu fiquei quietinho ali, né, olhando eles jogando pra ver se de repente eu conseguia entender sozinho, porque atrapalhar duas pessoas jogando é uma putaria sem tamanho. Eu sei que é falta de educação fazer isso. Então, deixei os caras jogar e tentei entender. Aí veio segurança e falou: o senhor poderia se retirar, o senhor foi indicado como aliciador de menores. Filha da mãe. Só que não, cara, só que não. Só pra tu saber, seu pulha, os dois caras estavam jogando ali, não deviam ter pelo menos cada um 30 anos. Mental, duvido. Não, mental devia ter 5, mas aí o problema é deles, não são meus. Aí eu tô vendo os caras jogando. Cara, eu não entendi lhufas. A porra das regras. Lhufas da bodega das regras. Não entendi nada. Então esquece Magic, cara. Pokémon é o mais facinho que tem, mais dinâmico. Cara, mais fácil do Yu-Gi-Oh? Muito mais fácil do Yu-Gi-Oh. Bem mais fácil, eu acho. Porra, o Yu-Gi-Oh! Pelo menos no desenho faz parecer que é tão fácil. Pô, faz parecer também que é pirotécnico, cara. É, solta raio. Eu ainda quero saber se já existem aquelas plataformas pra você botar a carta e aparecer um holograma do monstro que você tá. Cara, a plataforma não, velho. Mas a luva que você passa a carta, essa eu vi pra vender, velho. Fala sério. Tô falando sério, velho. Você compra uma máquina da Cielo, cara, e coloca no antebraço. Não, mas a máquina da Cielo não grita, né, velho? Essa gritava umas paradas, velho. É, mas você vai gritar quando teu crédito chegar no fim. É, isso mesmo. Tá certo. Esse é o jogo de cartas for real. Ai, pô, cara, mas agora, mudando, já que falou em cartão, cara, vocês viram que eles estão tentando isso, né, cara? Fazer cartão de crédito colecionável, né? Ah, tá. Se tem uma coisa que eu vou querer colecionar nessa vida é cartão de crédito. Já não basta as faturas que eu pago, né? Pois é, mas você não viu que eles estão agora? Você pode botar o rostinho da sua figura predileta e não sei o que, e mudar o layout. Com licença, só um instantinho, Minar, mas eu preciso soltar isso. Quem? Onde a gente estava? Não escutei, cara. Desculpa, meu ouvido está sangrando. Ah, agora falando sério, vamos seguir o que a gente tava brincando aqui. Como eu tava falando, minha experiência, se é que você pode chamar isso de experiência, vem dos jogos de videogame, principalmente os dois Yu-Gi-Oh! Pra PlayStation, que segundo o Sr. Eder, o 1 vale a pena, o 2 é uma putaria, né? Vocês acham válido a pessoa, vamos dizer, aprender a jogar através de um jogo deles? São válidos pra treinar ou são válidos pra introduzir a pessoa nesse tipo de jogo? O que você acha, Eder? Falando-se de treinar e aprender a jogar, o Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1 é uma boa, porque você aprende a jogar nele. O 2 é uma putaria sem entendimento nenhum. Não sei como é que deixaram fazer um jogo daquele. E existe um de Magic. Chama-se Duels of the Planeswalkers. A gente bota um link aí da Steam no... É, mas esse de Magic não é aquele que você tem que comprar as cartas separadas? Oi? Não é esse, eu tô enganado, cara. Não, ele você pode comprar umas cartas extras separadas, mas você pode baixar ele e jogar tranquilo. Tem muita coisa pra jogar. E é pra jogar online também ou é só você sozinho, tipo, paciência? Tem... tem pra jogar online no Versus, né, cara? Não é, adianta, tem como jogar, né? Vou jogar Versus jogando na Steam, se não me engano, Play 3 e Xbox também. Olha, então vou ver se eu baixo pro... Ah, cara, é verdade, eu vi um Magic na loja da Xbox Live. Peraí, vou experimentar, vou brincar de Magic na Xbox Live. Olha aí, beleza, hein? Quem quiser me adicionar é o Nerdmaster na Xbox Live. Pode procurar que eu tô lá. Então, é válido. Pelo menos esse do Magic pra PC e videogames, dá pra aprender a jogar Magic usando esse jogo de videogame? Sim, sim, dá pra aprender muito bem. Ele, pra falar a verdade, ele tem um tutorial pra você aprender do zero como é que joga. Importante. E ele tem outros modos de jogo. Além do jogo normal, ele tem, se não me engano, Two-Headed Giant, que é jogo de dupla, gigante de duas cabeças, e um chamado Plane Chase, que é o mais putaria absurda e mais legal de todos que eu joguei na minha vida. Que você tem uns cartões, esses são do tamanho de um DVD, que eles têm um deck de carriola, que altera a regra do jogo. Aí você solta um dado e esse dado você rola o plano, você muda o cartão e aí você muda as regras do jogo. Todo turno você pode destacar um dado. É muito legal jogar, eu recomendo muito pra quem quiser, quem já joga Magic ou quem quer começar a jogar isso. Chama-se Plane Chase. Cara, eu acho que estão falando de videogame e tal, nesses jogos de videogame e tal. Mas eu acho que o objetivo desses jogos, cara, é a socialização, cara. E no videogame eu acho que você perde isso. É legal você olhar no rosto do outro a hora que você enfia nele uma porrada nervosa, a hora que você afunda os continentes dele. Isso é importante, cara. Também acho, eu acho, cara. Eu acho que falta ele tem isso. Uma função realmente de integração mais social do que físico, né? Mais do que digital, cara. Exatamente. Uma coisa que a gente fez aqui, depois que já tinha todo mundo parado de jogar Magic e tal, que sobrou aquele montão de cartas, todo mundo tem, né, cara, os amigos aqui. A gente fez aqui um dia aqui um churrasco, esse dia foi legal jogar Magic, cara. Pô, que susto! Não, que susto, cara, eu falei, a gente fez aqui um churrasco e usou as cartas como lenha. Não, não. Pô, tem cara ali que se passar a mão na carta duas vezes, o cara infarta, velho. É só uma vez, só pra ver como é. Então fala pra esse cara que se eu desconfio de quem seja. É quem eu tô pensando que é? Não sei quem que você tá pensando que é. Eu tô pensando no... Nomes, não seja covarde, homem. Dê nomes. No fã? Não, não é o fã, era o Sinistro. Sinistro? Não cheguei a gravar com ele. Isso, ainda. Piadas internas que ninguém tá entendendo nada. Não, ainda bem que vai ter edição por cima, né? É, né? Ainda bem que eu vou editar, eu que me dane. Não, mas o lance é o seguinte, cara. A gente fazia um bolo na mesa de cartas com todas as cartas que todo mundo tinha, sabe? Assim, tipo, tirou do pacotão lá aquele monte e um monte mesmo, cara. 20 mil? Ah, cara, tinha bastante, velho. Não sei se chegava a 20 mil, que pra mim é um número fora do meu cérebro. Não consigo imaginar 20 mil, assim, espécie, né? Mas tinha bastante, velho. Tinha umas 10 caixas de sapato cada um. Uma coisa bruta, assim. E aí a gente fez um versus. Todo mundo contra todo mundo, saca? Assim? Deve cada ser um tinha sua vez e... Divertido. Foi bem divertido, cara. A gente quebrou bastante regra do jogo do Magic e tal, bastante coisa e tal, assim, mas... Ah, mas quando a gente tá jogando... Não, bora falar sério. Quando você tá jogando com amigos, regra de cu é rola, né? É, tem isso também, não, cara. Não, quando você tá jogando com amigos, se são amigos mesmo, uma coisa que tem que tomar cuidado é que alguns tipos de jogos de cartas estragam amizades. Não sei se é o caso de Magic. Eu já perdi a amizade por conta disso, cara. Você nem tem ideia. Não, imagina. Foi imagina. Briga, mas sim, feia mesmo. Não, se jogo de pôquer e jogo de canastra já destrói amizades, imagina um Magic da vida, né? Mas... É, não, mas pôquer e canastra envolve dinheiro, né, cara? Em Magic a gente só envolveu risada, né, velho? Não, mas uma coisa é certa. Quando você tá jogando entre amigos, se forem mesmo amigos, é as regras que você inventar na hora. É, eu tô trouxe não, é mais não curtinho. Exatamente. Normalmente a gente não faz isso quando a gente tá jogando for fun. Quando a gente tá jogando for fun, é as regras normais mesmo, mas é for fun, então se o cara errou alguma coisa pra voltar jogado, umas coisas assim. Mas pensa cá comigo. Minari Companhia Limitada estavam num churrasco, provavelmente já com metade dos cornos cheios de cachaça, entendeu? Você pode ver que isso é um cenário propício para regras inventadas. Ah, cara, o negócio da... Cara, eu só dou uma opinião seguinte, eu acho que, igual a gente já falou sobre dá pra ganhar dinheiro e tal, eu acho o seguinte, cara, o foco é a tua diversão. Então, velho, se você quer fazer disso profissão, sinto muito, cara, não vai dar pé, cara. De cada 20 mil tem um que se dá bem, mais ou menos, saca, assim. Então eu acho que faça como diversão. E pra diversão, pô, nada melhor que os amigos, cara. Tomando uma cachaçinha e tal. Aí é engraçado, pô. Não, existe uma edição de Magic que só tem apenas cartas completamente zoadas. Isso tem é bom. Tem uma que, quando a criatura, quando ela morre, se seu oponente encostar a mão na mesa, você pode falar gotcha. E aí a carta volta. Não lembro se é exatamente se é pro jogo ou se é pra mão. Existe também uma que você e seu oponente param de jogar e vão tomar um cafezinho. Tem uma que você e o seu oponente... Assim, seu oponente paga o café. É, cara, tem uma que você e seu oponente param de jogar e vão arrumar uma namorada. Cara, eu acho que pra quem gosta desse estilo, tem um Munchkin, cara, que é muito Munchkin, bom, cara. Excelente, cara. É muito bom, sabe? Não considero colecionável, apesar de que agora ele tá virando colecionável, né, cara? É muito, muito Monty Python, cara. É, total, velho, é muito bom, cara, é muito engraçado. Como é que é esse Munchkin? Munchkin, ele é mais ou menos a mesma coisa de um Magic, assim, só que é mais simplificado. Você tem duas pilhas, uma pilha tesouro, outra pilha é a dungeon, como se fosse invadir uma dungeon. E aí você tem que chutar a porta e vencer o monstro, com o teu nível. Cada monstro que você vence, você sobe um nível. Essa é a regra. E aí as cartinhas são dos mais variáveis tipos possível. Tem temáticas praticamente tendendo ao infinito hoje do Munchkin. Assim, não, na minha opinião, não é colecionável, porque ele vem os pacotes fechados, né? Tá, que eles estão tentando agora transformar talvez um trade card game. Mas eu acho que aproveitando essa história dos pacotes fechados, existem card games que não são TCG. A gente mesmo deu uns exemplos aqui do Super Trunfo, Uno, por exemplo. São card games. São card games. O Uno, inclusive, ele é muito perigoso, cara. O Uno, ele é perigoso, ele acaba mesmo com a amizade. Não tem nada que cause mais briga numa reunião familiar do que uma partida de Uno. Principalmente se for usar daquela maldita carta de tome 4, aquela carta mais 4. Porra, é foda. Cara, essa magoa, velho. Essa coisa. Não, quando o cara solta uma dessa, ele tem que escolher com atenção pra quem que ele tá soltando essa carta, porque pode receber de volta: não falo mais com você, seu filho da puta. Cara, essa é assim, cara. Na minha família você solta em qualquer um, menos na esposa, que é essa rola DR. Por que você fez isso? Essa rola DR. Joga qualquer outra. Não se joga Uno com a esposa, cara. Isso é suicídio. É suicídio. Pô, família, minha família, minha esposa tá dentro, porra. Pelo amor de Deus, cara. Eu fui jogar Uno no camping, cara. E eu fui de carona. Olha o risco que eu corri. Volta a pé, meu irmão. Volta a pé, maldito. Uno é perigosíssimo. Bom. Vamos lá, então, às considerações finais. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui ao Minar, do Dragões do Sol Negro, e ao nosso querido ouvinte, o Éder, pelas participações de vocês. Realmente, eu achei sensacional essa conversa que a gente teve a respeito dos TCGs. Bom, Éder, meu querido, faça um jabá agora bem caprichado para aquele seu amigo da Centelha Acesa. Qual é o endereço do site dele? O que a gente vai encontrar lá? O jogo completo agora. O site, o blog Centelha Acesa é um blog apenas de Magic. Quem estiver procurando outro trading card game, esqueça. O blog o endereço é centelhaacesa.elisio.com.br. Vai estar nos links relacionados. Bem. E é o único jabá. Se alguém aí animar de ir a Franca, São Paulo, para jogar um torneio, estarei feliz de recebê-los. Seu Twitter e seu Facebook, quais são? Bom, o meu Twitter, eu não lembro qual é meu Twitter, porque eu não uso ele nunca. O meu Facebook é Ederson, podem procurar Eder Santana. O endereço completo é facebook.com/eder.santana.129. Muito bem, porque ele tem 129 anos, né? Esse cara. Não, ele nasceu no dia 12 de setembro, pô. Mina, senhor urso, por favor, elucide a esses neófitos o que há de se encontrar nos dragões do Sol Negro. Boa pergunta, cara. Cada dia é uma surpresa. Uma coisa a gente pode dizer, né, Mina? Que lá no Dragão de Sol Negro a gente só faz o que a gente quer. Quem não gosta, a gente manda tomar no cu. Pois é mais ou menos por aí. Cara, é assim, vou explicar pra deixar a coisa mais clara. Os Dragões de Sol Negro, cara, foi criado pra galerinha nossa só, com uma coisa particular que pra quem jogava RPG, saca? Assim, aqui em casa aqui. Então era mais amigos e tal, só que eram muitos amigos. Então a coisa começou a crescer e tal, e hoje estamos com um blog, Twitter, Facebook, tá toda aquela parafernália total do que precisa, e cresceu bastante, temos bastante visita e tal. O que difere a gente de outros blogs de RPG é que nós não fazemos notícias. Sabe, lançou não sei o que, lançou parará, cara, tô me lixando pro que lançou. O que a gente faz é, a gente tenta fazer um blog de conteúdo, para que jogadores e mestres possam, quando acessam o nosso blog, possam ter acesso ao conteúdo e gerar ideias para eles, para as aventuras, para jogar mesmo, focando, obviamente, a diversão. Né? Tem enfim, é mais ou menos, não sei se consegue deixar claro isso. A gente fornece bastante material para o pessoal desenvolver uma própria ideia. A gente dá um estopim para a galera poder desenvolver uma ideia legal. A gente tem até o próprio sistema, né, que é o cenário que a gente está desenvolvendo, né, Minar? Exatamente, do um dos maiores autores da atualidade que ninguém conhece, né? nós temos ali o Mundo de Nonsense, isso aqui é o Rogério que está desenvolvendo, cara, é uma fantástico, velho. Para quem gosta do Nonsense, o cara ele simplesmente ele tem uma visão da coisa, que ele consegue transportar as regras do jogo para uma coisa completamente engraçada e, enfim, ele bota a regra no nosso mundo. Na verdade, sabe? Os personagens jogadores são os personagens jogadores, são estereótipos de tipo de jogadores, não dos personagens. É muito bom isso, cara, sabe assim. Pô, temos lá o anão de armadura. Já nasce armadura, velho. Sabe, assim, não tem esse tipo de coisa que tá sendo criado por mulher. Vale conferir lá, né? Que é muita classe. Cara, muita nós coisa. Temos muita informação, tem muita coisa lá, tem backgrounds, tem algumas colunas que a gente fala do RPG na escola, como utilizar RPG na escola. Sim. Alguns exemplos e tal de como foi feito, de professores de verdade que utilizam, de mestres, e enfim. O nosso endereço é dragõessonegro.com, no Twitter é Casa dos Dragões, e no Facebook é Dragões Sol Negro, e o nosso e-mail é casadosdragões@gmail.com. E nós deixamos o espaço lá aberto para quem quiser publicar seu material, suas ideias, sua classe, o seu combo, que é o que nós tentamos fazer com o blog, que todo mundo consiga divulgar, receber opiniões sobre seus trabalhos, enfim. Eu acho que é isso, não sei se atendeu ao requisito, mas é isso. Eu queria agradecer a vocês também pelo convite, eu achei muito legal o papo, e muito obrigado, é isso. Muito bem, muito bem. Parabéns aos dois pela participação sensacional. Vitinho, meu querido, mais uma vez eu quero te agradecer, e eu preciso deixar isso no ar, porque você tá vindo de uma porrada na vida, né, de andar, de ter que praticamente varar a noite trabalhando, e mesmo assim veio aqui fazer essa gravação com a gente. Eu te agradeço muito por isso, meu querido amigo, e vamos encerrar, né? Você quer dar algum recado pra galera? O Éder queria falar alguma coisa, deixa eu falar primeiro. Ô, Alexandre, esqueci de falar de uma coisa que eu acho que era uma das coisas mais importantes. Pois não. A idade dos jogadores, que não existe idade para jogador. Ah, existe, é mental, 5 anos. Nossa! Uma trollada. Ainda bem que eu tô do seu lado. Ai, caralho. E com essa, nós encerramos por aqui. Vida longa e próspera. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Você tá com um ventilador no recinto? Não que eu saiba. Como é que estaria um ventilador no teu recinto sem você saber? Se ventilador espião, tá ele ali no cantando, tarantando. Eu sou o Orelha. Não entendo poeira nenhuma de TCGs. A ideia, inclusive, foi do seu Éder, que me sugeriu isso. Onde, Éder? Foi no Facebook que tu me sugeriu isso? Facebook. Isso, isso é o que dá eu ficar de sacanagem no Facebook. Acabo tendo excelentes sugestões dadas a mim por ouvintes. Muito obrigado, inclusive, seu Éder. Deixa o cu pra bote, nego, pega aí, ó, como é que fica. É por aí, né? É por aí. Ah, cara, eu sou da época da Xerox, cara. Eu sou cria da Xerox. Eu sou da época das fichas de personagem escritas no caderno mesmo. Eu sou da época que sorte era um atributo, rapaz. Essa foi boa. Ah, a gente vai falar no começo assim do trade card game mais moleque, mais maroto, de vaga. De raiz. Ah, certo, e completo e ganha uma TV. Então, isso é álbum de figurinha. Esse é aquele álbum de. Caraca, maluco, de armazém, maluco. É, esse era fera. Completava e ganhava um liquidificador, velho. Da casa de Luísa, usou muito. Da Moranguinho. Tá certo. E o Éder está aqui com a ingrata tarefa de ser o especialista. Se ferrou, meu velho. Esse é o problema sempre. Especialista sempre se fode. Se fodeu-se, meu filho. Eu não posso fazer nada a seu respeito, a não ser dizer quem mandou sugerir o tema. É. Vitor, aliás, tu já percebeu, Vitor, que normalmente quem sugere o tema vira o especialista? Com certeza, não lembra lá no... O Mágico com o Patrulha Estelar, foi agora o Éder com o TCG. Quem vem me sugerir tema normalmente se ferra e vira o especialista, cara. Maravilha. Eu nunca tinha visto um endereço centelhaacesa.elésio.com.br. O site é do Elésio? É do Elísio ou é do Centelha Acesa, afinal de contas? Empia no cu.